5 к вам направляюсь из Гуасу. Coordenação para o pouso, chame Torre Salvador na frequência 1198-95. 1198-95, Guardião 01. 1195, Guardião 01. Torre Salvador, Guardião 01. 01, prossiga. Passou Pituaçu, visual com o campo, você pode pouso na parte do Braé. Agilize na presente, direto Grael, ajuste 1013, reporte na final para o pátio. 1013, direto, reportará a final para o pátio, agilizando o Guardião 01. Salvador, uma boa, gol no 966, se você for no posto de espera da 10, pronto. 966, autorizado. Progresso de decolagem, 60 graus, 10 nós. A linha decola com o 966. Torre Salvador, próximo cruzar o eixo com 028, final, parte do Braé, Guardião 01. Gente, 01, reporte na final para o pátio, sem interferir na próxima senda 10. Estou com um tráfego em Duna. Já cruzou o eixo, está na final, Guardião 01. Gente, reporte no solo, 60 graus, 5 nós. Passará no solo, Guardião 01. Torre Salvador, boa tarde, eu tô 3217, uma milha para Simbra. 32 no meio, continua a aproximação, aguardando instruções de pouso, informa helicóptero, pousando no pátio ao lado da cabeceira 17, à esquerda essa aproximação. Tenta, tá 3217. 1966, 51, controle 198. 198, obrigado, até a volta. Salvador, Xanera 642, é o 7, pushback sonamento. É o 1, Solar 52, frequência Lula, boa tarde. 32, zona 7, pouso autorizado no 0, 160 graus com 62. Tem um pouso autorizado não no 0, TAM 32, zona 7. Torre Salvador, Xanera 6142. Dois, um, sete, é o 5-4, direita, solo, 1-2-1, decimal 1. Direita, solo, 2-1-1, são 3-2-1-7. Torre, ó, posso saber 223 ou não? 2231, boa tarde. Reporte externo, baixado, checado, ajuste 1093, para checa. Marei quando baixado, travado 223, ou não? Patrulha 03, informe o comandante e quantas pessoas a bordo? Externo, baixou e travou, 2231. 2231, avistado, livre pouso 90, 15 graus, 59. Livre pouso 90, 2231. 203, inicialmente táxi até a interseção, na minha escuta, o Patrulha 03. Salvador União 42, passando a 10, pronto. Mandei o ponto de espera, o chão é 63-6142. Ah, mantei o ponto de espera aguardando 6142. Patrulha 03 está na escuta da torre? Crime o tempo de voo? Só da TR, curta final, pode nem manter, o 6142? Sim, tá autorizado. Aqui, autorizado, pós da TR. Patrulha 03, é a torre? Já foi curta. Tem livre decolagem. A partir da interseção com Proa Sul, Proa do Farol do Tapuã, o ajuste 9013, o vento 950 graus, 79. No solo 02, direito no 219. Direito no 219, boa. Solo, boa, passarei do 2231 ao livro. Tá, fora de solo, patrulha. Patrulha 03, prossegue com toa do farol e chame o controle. 198. Até o regresso. 19-8 no controle carregado, gato. Torre, passarei 223, negativo, 219. Modulo na 1211, Passaredo 2231. Controle, Salvador, boa tarde, Patrulha 03. Dona 50 graus, 79. É livre no colégio 10, chanel 6142. Do Bravo Alfa Romeo, é um hotel 60, a 3.500 pés de direção a Porsche. Tô seguindo para Itapuã. Pode tirar com as suas visuais a 500 pés, tá? Tem que lutar com o cara atento para fazer o que eu. Salvador, Gono 395, ponto esperado no 0, pronto. 395, sim, alinhar e manter. Alinhar, mantenho no 0, no 395. Controle Salvador, Papa Tango Bravo Carreira. Bravo Alfa Romeo. Bravo Alfa Romeo, prossiga. Tá 3.500, tá descendo pra 1.000 pés sobre o litoral. Gente, o Bravo Alfa Romeo dá presente. O senhor, a intenção do senhor é via pista até o parte militar ou prossegue direto? Em condições de prosseguir direto para a hotel. Ono 42, decola 05, controle 1219-8, boa viagem. Controle Salvador 198, grato, bom trabalho. Bravo Alfa Romeo, prossiga a linha litoral sul e reporte no Travês Sul da torre de controle, ok? O Bravo Alfa Romeo. Reportará Travês Sul, agradece. Para informação, eu tenho um gol alinhado na pista 1-0, aguardando autorização para decolagem. O Bravo Alfa Romeo, mantenha a linha litoral sul. Afirmativo, está cruzando a 3.000, vai descer para 1.000 pés ainda, ok? Bravo Alfa Romeo, desça para 500 pés na linha litoral. Okay, autorizado 500 pés. No 395, decolagem autorizado, 950 graus, 10 nós, o ajuste 1-0-1-3. Teve decolagem, pista 1-0, bom, 1-3-9-5. Outra vez, pista azul, vai para vertical da paralela, tá um pouco quente. Ok, super, tende para vertical da paralela, 500 pés. Tem condição de informar se será entre o marcador externo e a cabeça da pista ou marcador externo duna? Vai estar distante 6 milhas do marcador do patrulha. Sente. Patrulha 03, atenta aos tráfegos na aproximação. Ficará atento ao patrulha. Torre Salvador Azul 69-8. Tava Alfa Romeo, é a torre? Prossiga. E tem condições de dar presente agilizando direto para o pátio militar, dá presente? Afirmativo. É. Autorizado, 1950 graus, 612, aproximação direto para o pátio militar. Para informação, eu tenho um azul a 3 milhas do marcador externo, aguardando autorização de pouso. O Bravo Alfa Romeo agilize, por gentileza. Agilizado. E o azul 6918, continua aproximação, agora de pista livre. Agora de autorização de pouso. Azul 6918, a possibilidade de realizar a base pela direita na posição na 7? Se o senhor cancelar, corre o risco de efetuar espera. Eu tenho aeronave no ILS, a sua retaguarda. Eu não entendi, confirme? Se autorizado, a gente conseguiria a base para a direita, direto para a pouso na 7. Se não, a gente prossegue no ILS da 1-0. Eu posso autorizar o senhor cancelar o plano, modificar e prosseguir visual para o 7. Agora eu não sei até que ponto o senhor vai prolongar a perna do vento e girar uma base, porque eu estou aeronave no ILS, eu sou retaguarda, ok? Eu aconselho o senhor prosseguir no ILS para 10 para não perder a prioridade. Sim, então agora você traga um curto para o NASAT, azul 6998. Decolado, gol no 395. Sim, o 395 decolou 08, chame o controle. 1-98. 198, braço, 395. o quê? Faz curva, abaixo para 17? Afirma, 2698. Então, prossiga. Plano modificado 1908. Chame na final do 17. Baixado travado. Chama na final da matada 1698. Bravo, Alfa Romeo. Considere seu solo aos 08. Ao estacionar a frequência livre, táxi, me escuta, teu pátio militar. Bravo, Alfa Romeo. É 3, 2, 1, alinhar e manter. Alô, 6998, avistada, livre pouso, pista 97, o vento 95 graus, 8 nós, o ajuste 9013. Livre pouso, pista 97, ajuste 9013, azul 699. Zuno, decolagem autorizado, 180 graus, 5 nós. Além decolagem 10, com 10. Solou aos 10, livre à esquerda, Ina Lima, 121, 1. Livre, 121, 1. É a 9, obrigado. Pela base, hein? Olá. Uno, decola aos 11, controle 19-8, boa viagem. 19-8, bom trabalho, Xanera, 63. Corre, Salvador, tá passando Bravo, a Sarina tá no marcador externo, baixado e travado. Livre checado, o vento no 5 graus, 5 nós, 1013. Pouso autorizado, 1-0. Livre pouso, Bravo também. Controle, patrulha 03. Prossiga. A possibilidade de patrulha 03 acompanhar a escolta até mais próximo pela paralela, máximo 500 pés do aeroporto? Ok, nós temos o pouso de aeronave agora, o Air Portugal, que está a uma milha de Duna. É necessário que o pouso dessa aeronave, após da mesma, poderá ser feito o patrulhamento aí da escota aí. Ok, então ficará aqui na unidade aguardando. Afirmativo, no máximo mais 2 a 3 minutos. ciente, patrulha 03. Zona 7, ponte espera 10. Mantém um ponto de espera, 1097. Positivo. Solo de Salvador, boa tarde, Oceaner 6304. Alinhado e mantém 1097. Salvador, boa tarde, Oceaner 6304. Informação Victor nível 380 Petrolina, autorização. 211. Oscar Lima, aos 14, livre à esquerda, parte militar, frequência livre. Patrulha 03, chame na frequência 119.8. Informa agora o tráfego que está passando marcado externo. Mantenha o setor inicialmente, chame na frequência 119.8 para dar coordenação junto com outro setor. Sim, sim, vai chamar agora 119.8 e está no seu aguardo, patrulha 03. 150 degrees, 89. Continue approach, approach call 021. Portugal 021, clear to land runway 10, wind 180 degrees, 80 knots, QNH 1013. Clear to land runway 10, QNH 1013, airport call 021. 097, decola 16, controle 198, boa viagem. 098, 097, boa. O azul 4118 após o Portugal, na final da 10, alinhar e manter. Boa, CP, 527, ponto para pronto. 627, após o azul, alinhar e manter. Me acompanhe. Controle Salvador, Papa Tango Mike, Romeu, Quebec. Tô 198, decolagem autorizado, 180 graus, 79. Teve decolagem já no zero, vou passar por noite. Céu, controle Salvador em 1, mouse 10,8. 7,98, grato. Boa tarde, 9970, mantém o ponto de espera. Mantém. Quatro, 1-1-8 aos 19, controle 120, 19-8, boa viagem. 9-8, boa. T03, está na escuta da torre? Túlia 03, está na escuta da torre, Salvador? T27, decolagem autorizado no 50 graus, 59. Decolagem, 627, trip. Alu 9970, alinhar e manter puxando zero. Alinhar e manter puxando zero, 9970. Cinco, 627, decola os 21 no controle 19-8, boa viagem. Prontinho, strip 99, strip 5-27. aeronave 70, vento 150 graus, 89, 1014, por decolagem autorizada. Decolagem, aeronave 70. Torre Salvador, Copa Tango Mike, Romeu, Quebec, no curso de localizador, embaixo travado, disposição. Continue. Continue a aproximação, aguarda pista livre. Mike Romeu Quebec, o ajuste no 094. Certo. Oi, boa tarde, está 3155, ponto de espera pronto. Só tem um ponto de espera, 3155. Só tem 3155. Tango Mike Romeu Quebec, pista livre, bip checado, continua a aproximação, aguarda farol. Livre pouso, Mike Romeu Quebec, sim, né? E o Mike Romeu Quebec, pista livre, pouso autorizado, 950 graus, meia dúzia, o ajuste no 0, no 4, farol checado. Sente, livre pouso, Mike Romeu Quebec. Agora 9970. Aos 25, 198, boa viagem. 198, obrigado. Falo controlado, Mike Romeu Quebec. Mike Romeu Quebec, solou aos 28, livre o backtrack, reporte livrando no pátio militar. Backtrack, livre no pátio militar, reportará, Mike Romeu Quebec. 3155, alinhar e manter. Alinhar e manter, 3155. Quebec, número 1. Mike Romeo Quebec, frequência livre. Decolagem autorizada, 950 graus, 2 graus. Torre Salvador, gol no 620, pronto, ponto 090. Alinhar e manter pistão 0. Alinhe e mantém pistão 0, gol no 620. Salvador, é o Sierra Lima Mike. Sierra Lima Mike, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Lima Mike. 3155, decola os 31 no controle 198, boa viagem. 198, obrigado. 3155. Zero decolagem autorizado, 950 graus, 7 nós, o ajuste no 0 no 4. Livre decolagem no 0, 1014, gol no 620. Lima Mike, cheque o trem, 1950 graus, 8 nós, 1014, voo autorizado, pistão 0. Seria bastante travado, Lima Mike. Delivery pouso, Sierra Lima Mike, seria bastante travado. Estimativo. No 620 da Gol, aos 33, controle 198, boa viagem. 198, 620. A torre poderia confirmar o vento. 1970 graus, 8 nós. Sierra Lima Mike. Gente. Salvador, boa tarde. Você é a 634, quanto está na próxima decisão, cara? 314, ciente, após a aeronave da Força Aérea Leandro e Mandeira. Pode escutar a aeronave da final, livre Leandro e Mandeira, para você encontrar a Força Aérea Leandro e Mandeira. Linha 7071, no livre táxi, pátio militar, reporte na taxi hotel. Controlou, Lima Mike. Lima Mike aos 35. Livre à direita, na minha escuta, reporte na taxi delta, novamente para o cruzamento. Parecendo à direita, escutará na delta para o cruzamento, Lima Mike. Marinha 7071, no correção, livre táxi, pátio de autoridade, reporte na interseção. Quatro, decolagem autorizado, não 50 graus, 2 Salvador, boa tarde, passando o coisão para Patiali Oscar Alfa, Patiali Alfa. Patiali Oscar Alfa, mantém um ponto certo. Eu vou manter o ponto certo, Patiali Oscar Alfa. Zero sete um, quente, mantém a posição. Aguarde para ingresso. O Sierra Lima Mike autorizado o cruzamento da pista 1028 na minha escuta. Cruzamento, Sierra Lima Mike. Chané 63, 14 aos 37, controle 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado, boa tarde. Chané 63, compadre. Sete 071, não é a Torre Salvador? E autorizado o ingresso na pista, agilizando manobras para decolagem, ok? 7071, confirmando, vai decolar com o Proa Norte, não é isso? Ingresse, agilizando manobras e aguarde para autorização para decolagem. 7071. Linha 7071 no livre decolagem. 950 graus, 7 nós, o ajuste no 014. Ficha no 0. Salvador Tower, trip 5487, final runway 10, landing gear down locked, runway sight. Okay, trip 5487, clear to land runway 10, 1 50 degrees, 7 knots. Runway 10 clear to land, 3.487. Carinha 7071, decola aos 40, curva à esquerda, mantenha a proa norte, chame o controle. 119.8, então eu regresso. 119.8, chama a compra norte, obrigado. Salvador, boa tarde. Azul 4206, para 2,5 milhas do externo. 206, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Salvador, Gol 9869, uma milha pra zona. Flip 5487, on the ground 842, now right 121, that's small one. 121-135-487, thank you, have a good day. 869, reporte baixado, travado, ajuste 0-4, aguarda a pistoleta. Vai reportar. Zero meia, o vento 150 graus, 612, o ajuste 9014, livre pouso, puxa 90. Livre pouso, baixo travão, 69, passando externo, baixado trabalho. Continua a aproximação, aguarda a pista livre, o ajuste no 094. Aguarda a pista livre, 869. Meia, solo 44, livre direito, 1211. Fazendo a foto do 4-0. 1869, checado o trem, livre pouso, no 30 graus, 612, o ajuste no 094. 1869. Baixar atrasado, 1869.